na beira da praia, com a perna molhada, tomando cerveja. Estendido na beira da praia, com a perna molhada, fumando besteira. Bombo sujo, bem te vi. Camarão e o guaxinim. Lerelele, sem você eu fico assim. Feito pinto no saci. Quer paga, paga, paga pra ver só um pouquinho. Quer paga, paga, paga pra ver. Quer paga, paga, paga pra ver só um pouquinho. Quer paga, paga, paga pra ver. Não. Quero só, quero sol, quero a cervejinha só, uma só. Quero só, quero sol, quero a cervejinha só, uma só, uma só. Meu bem, que eu não vou chorar por você. Só o meu bem, que eu não vou chorar por você. Estendido na beira da praia, com a perna molhada, tomando cerveja. Na beira da praia, com a perna molhada, fumando besteira. Bombo sujo, bem te vi. Camarão e o guaxinim. Lerelele, sem você eu fico assim. Feito pinto no saci. Paga pra ver só um pouquinho. Quer paga, paga, paga pra ver. Não. Quer paga, paga, paga, paga pra ver só um pouquinho. Quer paga, paga, paga, paga pra ver. Quero sol, quero sol, quero uma cervejinha só, uma sol. Quero sol, quero sol, quero uma cervejinha só, uma só, uma só, meu bem, que eu não vou chorar por você.